Till the End of the World, YouTube na órbita do Planeta Rock. Há mais para ouvir já a seguir, não saiam daí. Planeta Rock. incontornável clássico dos U2, New Year's Day, na órbita do Planeta Rock. Esta semana é assim especial U2, a propósito da vinda da banda irlandesa ao nosso país para dois concertos no estádio da cidade de Coimbra, a 2 e 3 de outubro. Seguimos em frente, Even Better Than The Real Thing, depois Elevation. The only

guarda, don't shake, don't care, don't care, don't swear, let us serve. Don't fear us, realize, polarize, man's dance, dismiss, apologize. Don't spy, don't lie, don't try, apply, detain, explain, start again. Don't coax, don't cling, don't hoax, don't peek, peek, don't leak, don't speak. Don't project, don't connect, protect, don't expect, suggest. Don't project, don't connect, protect, don't expect, suggest. Don't struggle, don't jerk, don't cry, don't work, don't wish, don't fish, don't teach, don't reach. Don't break, don't fence, don't steal, don't pass, don't press, don't cry, don't fear. Don't touch, don't die, don't suffer, don't rhyme, don't fantasize, don't rise, don't die. Don't project, don't connect, protect, don't expect, suggest. Don't project, don't connect, protect, don't expect, suggest. Todas as semanas nesta estação e neste mesmo horário o Planeta Rock está em órbita com clássicos de galáxias distantes, mas também com algumas das novidades que acabam de chegar esta semana num formato completamente diferente, todo ele dedicado aos U2 e à vinda da banda ao nosso país para os concertos no estádio da cidade de Coimbra. Estamos a recordar algumas das canções que já não ouvimos há algum tempo, principalmente canções que não estão incluídas também nos alinhamentos desta atual digressão, mas não se esquecemos, claro, outras canções que obrigatoriamente estão a fazer parte então do alinhamento dos concertos da atual digressão, que também marca presença em 2010 no nosso país, em concreto no estádio da cidade de Coimbra. É o caso deste The Unforgettable Fire, que toca agora no Planeta Rock. Alter Dismantle and Atomic Bomb dos U2 na órbita do Planeta Rock, City of Blinding Lights, para recordar já a seguir Out of Control. Planeta Rock. Emissão especial U2, só com música da banda irlandesa. Acabámos de ouvir mais um clássico Out of Control. Estamos praticamente de saída, na próxima semana a mais, já no formato habitual. Um grande abraço a todos, até para a semana. Não se esqueçam, estamos no Facebook, procurem por Planeta Rock by Miguel Freitas e tornem-se fãs do programa também no Facebook. Mais música dos U2, agora Pride. Miguel Freitas. Yeah. We'll be right back. Candle burning my room. Yeah. promise.